Thank you. the kid guns and followed her own again. She's yourself with love, my friend. The kid guns and followed her own again. Carregavam sapinhos miudinhos que nem manhinha me carregava, onde a beira era sorrisinho, passos poucos da casa de vovô, metadeado pela linha e seu trem, metadeado pela linha e seu trem. dá na cachoeira, na mesma cachoeira que Paraguaçu passa, que administrou e assume por Bahia sente novo, é. Cachoeira que deu na independência, que deu na boiadeira, no chapéu de couro, na sede matada pela água do Gravatá, na lagoa, na jandira, na jurema, no caboclo, na viola, no pandeiro, na quebrada do samba de pé rachado, pelo chão marcado, pelos ancestrais choros. Thank you.